A Sura dos Poetas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tassin Min. Esses são os versículos do explícito livro. Talvez te consuma de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes. Se quiséssemos, haver-lhes íamos, feito descer do céu um sinal. Então, as cervizes permanecer-lhes iam rendidas. E não lhes chega nenhuma mensagem renovada do Misericordioso sem que lhe deem de ombros. E com efeito, desmentem-na, então chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam. E não viram eles a terra, quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés: vai ao povo injusto, o povo de Faraó. Não temem eles a Alá? Disse: Senhor meu, por certo, temo que me desmintam. E meu peito constrange-se e minha língua não se solta. Então enviarão para que este me secunde. E eles têm contra mim a acusação de um delito, então temo que me matem. Alá disse: em absoluto, não te matarão. Então, ide ambos com nossos sinais. Por certo, estaremos convosco ouvindo. Chegai a Faraó e dizei: por certo, somos mensageiros do Senhor dos Mundos. Envia conosco os filhos de Israel. Faraó disse: não te cuidamos junto de nós enquanto eras bem criança, e não permaneceste junto de nós alguns anos de tua vida? E fizeste teu feito que fizeste, e tu és dos ingratos. Moisés disse: fi-lo então enquanto eu era dos descaminhados. E fugi de vós quando vos temi. Então meu Senhor dadivou-me com sabedoria e fez-me dos mensageiros. E esta é uma graça que me cobras, o haveres escravizado os filhos de Israel? Faraó disse: E o que é o Senhor dos mundos? Moisés disse: O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estais convictos disso. Faraó disse aos que estavam a seu redor: Não ouvis o que ele diz? Moisés disse: Vosso Senhor é o Senhor de vossos pais antepassados. Faraó disse: Por certo, vosso mensageiro que vos foi enviado é louco. Moisés disse: O Senhor do levante e do poente, e do que há entre ambos, se razoais. Faraó disse: Em verdade, se tomas Deus outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros. Moisés disse: E ainda que eu te chegue com algo evidente? Faraó disse: Faze-o vir, pois, se és dos verídicos. Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente. E tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. Faraó disse aos dignatários a seu redor: Por certo, este é um mágico sapiente. Que deseja fazer-vos sair de vossa terra com sua magia. Então, que ordenais? Disseram: Pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. Eles far-te-ão vir todo mágico sapiente. Então, os mágicos foram juntados em um tempo marcado de dia determinado. E foi dito aos homens: Estareis juntos. Para que sigamos os mágicos, se forem os vencedores. E quando os mágicos chegaram, disseram a Faraó: Teremos prêmio se formos os vencedores? Ele disse: Sim, e por certo sereis, nesse caso, dos mais achegados. Moisés disse-lhes: Lançai o que tendes para lançar. Então lançaram suas cordas e suas varas e disseram: Pelo poder de Faraó seremos, por certo, os vencedores. E Moisés lançou sua vara, e ei-la que engoliu o que forjaram. Então os mágicos caíram prosternando-se. Disseram: Cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Faraó disse, credes nele antes de eu vou-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então logo sabereis, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos e crucificar-vos-ei a todos. Disseram, mal algum, por certo, tornaremos a nosso Senhor. Por certo, aspiramos a que nosso Senhor nos perdoe os erros, porque somos os primeiros dos crentes. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون Inspiramos a Moisés, parte durante a noite com meus servos, por certo, sereis perseguidos. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين Então Faraó enviou congregantes às cidades. إن هؤلاء لشذمة قليلون Que diziam, por certo, esses são um bando pouco numeroso. وإنهم لنا لغائظون E por certo, eles nos põem rancorosos. E por certo, deles todos nos precatamos. Então, nós os fizemos sair de jardins e fontes. E os fizemos abandonar tesouros e nobre lugar de permanência. Assim foi, e fizemos que os filhos de Israel os herdassem. E ao nascer do sol, eles perseguiram-nos. E quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram, por certo, seremos atingidos. Ele disse, em absoluto não seremos. Por certo, meu Senhor é comigo, Ele me guiará. E inspiramos a Moisés, bate no mar com tua vara. Então este se fendeu. E cada divisão se tornou como a formidável montanha. E lá fizemos aproximar os outros. E salvamos a Moisés e a quem estava com ele, a todos. Em seguida, afogamos os outros. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ E recita para eles o informe de Abraão. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Quando disse a seu pai e a seu povo, que adorais? Disseram, adoramos ídolos. Então, a eles permanecemos cultuando. Disse, eles ouvem-vos quando os invocais? Ou vos beneficiam ou vos prejudicam? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Disseram, Não, mas encontramos nossos pais fazendo assim. Disse, e vistes o que adorais? Vós e vossos antigos pais? Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor dos mundos. Quem me criou, e é Ele quem me guia. E quem me alimenta e me dá de beber. E quando adoeço, é Ele quem me cura. E quem me dará a morte, em seguida, me dará a vida. E a quem aspiro, me perdoe o erro no dia do juízo. Senhor meu, dadiva-me com sabedoria e ajunta-me aos íntegros. E faz-me menção verídica na posteridade. E faz-me dos herdeiros do jardim da delícia. E perdoa meu pai, por certo, ele é dos descaminhados. E não me ignomínies um dia quando forem ressuscitados. Um dia, quando a ninguém beneficiarem nem riquezas nem filhos. Exceto a quem chegar a Alá com um coração imaculado. E se fizer aproximar-se o paraíso aos piedosos. E se fizer expor-se o inferno aos desviados. E se lhes disser, onde estão os que vós adoráveis? Além de Alá, socorrem-vos ou se socorrem a si mesmos? Então serão nele empuxados eles e os desviados. E os partidários de Satã, todos. Dirão, enquanto nele disputarem. Por Alá, estávamos, por certo, em evidente descaminho. Quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos. E não nos descaminharam, senão os criminosos. Então não temos intercessores. Nem amigo íntimo algum. E se tivéssemos retorno à vida, seríamos dos crentes. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Noé desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Noé lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal, mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. e não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Então, temei Alá e obedecei-me. Disseram, cremos em ti, enquanto somente os mais ignóbeis te seguem. Disse, e que sei eu acerca do que faziam? Seu ajuste de contas não entende senão a meu Senhor, se percebeis. E não vou repulsar os crentes. Não sou senão evidente admoestador. Disseram, ó Noé, se não te abstiveres disso em verdade, serás dos apedrejados. Disse, Senhor meu, por certo meu povo desmentiu-me. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Então sentencia entre mim e ele claramente e salva-me e a quem dos crentes está comigo. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Então salvámo-lo e a quem estava com ele no barco repleto. ثم أغرقنا بعد الباقين. Em seguida, depois disso, afogamos os remanescentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. كذبت عاد للمرسلين. O povo de Ad desmentiu aos mensageiros. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Quando seu irmão Hud lhes disse, não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين. Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون. Então temei Alá e obedecei-me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Edificais em cada lugar alto um monumento para a frivolidade? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. E ergueis fortificações na esperança de serdes eternos? وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. E quando desferis golpes, vós os fazeis como tiranos. Então temei Alá e obedecei-me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. E temei a quem vos concedeu o que sabeis. Concedeu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. Por certo, temo por vós o castigo de um terrível dia. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Disseram, é-nos igual que nos exortes ou que não sejas dos exortadores. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. Isto não é senão costume dos antepassados e não seremos castigados. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. E desmentiram-no. Então aniquilamo-los. Por certo há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Tamud desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Salih lhes disse: Não temeis a Alá? Inni lakum rasulun amin. Por certo, sou-vos leal mensageiro. Fattaqullaha wa ati'un. Então, temei a Alá e obedecei-me. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos Mundos. Julgais que sereis deixados seguros no que há aqui? Entre jardins e fontes? E searas e tamareiras de espatas com frutos maduros? E escavando, habilidosos, casas nas montanhas? Então, temei Alá e obedecei-me. E não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semearam a corrupção na terra e não a reformam. Disseram, Tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um ser humano como nós. Então, faze vir um sinal, se és dos verídicos. Disse, este é um camelo fêmea. Haverá para ele uma porção de bebida, e haverá para vós uma porção de bebida em dia determinado. E não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia o castigo de um terrível dia. Mas abateram-no e tornaram-se arrependidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Então o castigo apanhou-os. Por certo há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E por certo teu Senhor é o Todo-Poderoso. O misericordiador. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. O povo de Lot desmentiu aos mensageiros quando seu irmão Lot lhes disse: Não temeis a Alá? إني لكم رسول أمين. Por certo, sou-vos leal mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون. Então temei Alá e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos Mundos. Vós vos achegais aos varões deste mundo? E deixais vossas mulheres que vosso Senhor criou para vós? Mas sois um povo agressor. Disseram, em verdade, se não te abstiveres disso, ó Lot, serás dos expulsos. Disse, por certo, sou dos adversos de vossos atos. Senhor meu, salva-me e a minha família do que fazem. Então salvamo-lo e a sua família a todos. Exceto um anciã dentre os que ficaram para trás. Em seguida, aniquilamos os outros. E وَمَطَرُ الْمُنْذَرِينَ E fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ Por certo, há nisso um sinal. Mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Os habitantes de Al-Aika desmentiram aos mensageiros. Quando Shu'aib lhes disse, Não temeis a Allah? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei a Allah e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. Completai a medida e não sejas dos fraudadores. E pesai tudo com total equidade. E não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeieis a maldade na terra, sendo corruptores. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين E temeis a quem vos criou vós e as gerações antepassadas. قالوا إنما أنت من المسحرين Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن E tu não és senão um ser humano como nós, e por certo pensamos que és dos mentirosos. Então faze cair sobre nós pedaços do céu, se és dos verídicos. Disse, meu Senhor, É bem sabedor do que fazeis. E desmentiram-no. Então o castigo do dia do dossel apanhou-os. Por certo, foi castigo de um terrível dia. Por certo, há nisso um sinal. Mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E por certo, Ele é a revelação descida do Senhor dos mundos. Com a qual... O leal espírito desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores. Em língua árabe, castiça e clara. E por certo, ele está mencionado nos livros dos antepassados. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ E não lhes é um sinal que os sábios dos filhos de Israel o conheçam? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ E se houvéssemos feito descer sobre um dos forâneos? فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ E ele lhes houvesse lido não estariam crendo nele. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. Eles não crerão nele até verem o doloroso castigo. Chegar-lhes há, pois, inopinadamente, enquanto não percebam. Então dirão: ser-nos-á concedida a dilação? E querem eles apressar nosso castigo? Então, viste? Se os fizermos gozar durante anos, em seguida, chegar-lhes o que lhes foi prometido. Não lhes valerá em nada o que gozavam. Não aniquilamos cidade alguma sem que ela houvesse tido admoestadores. À guisa de lembrança, e nunca somos injusto. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. E não são os demônios que o trouxeram, e isso não lhes caberia, e jamais poderiam fazê-lo. إنهم عن السمع لمعزولون. Por certo, eles estão apartados do ouvir o que se fala no céu. Então não invoques junto de Alá outro Deus, pois serias dos castigados. E admoesta teus familiares, os mais próximos. Baixa tua asa aos que te seguirem entre os crentes. E se eles te desobedecem, dize: por certo, estou em rompimento com o que fazeis. E confia no Todo-Poderoso, no Misericordiador, que te vê quando te levantas para orar, e vê tuas gesticulações entre os que se prosternam. Por certo, ele é o Oniovinte, o Onisciente. Informar-vos-ei daquele sobre quem os demônios descem? Eles descem sobre todo o impostor, pecador. Dão outiva aos demônios, e sua maioria é mentirosa. E aos poetas seguem-nos os desviados. Não viste que eles vagueiam por todos os vales? E que dizem o que não fazem? Exceto os que creem e fazem as boas obras, e se lembram a miúde de Alá, e se defendem após haverem sofrido injustiça, e os que são injustos saberão qual tornada a que tornarão.